Olá, sejam bem-vindos. Este é o Manafix Podcast, episódio de número 32. Hoje no Manafix Podcast temos a presença de Thiago Jaquelli. Olá, jovem. E Leonardo de Castro Fadinha. Fala, galera. Hoje no podcast vamos falar sobre o ambiente do Standard e também do Legacy após os banimentos e também o banimento emergencial. Mas, antes de tudo, vamos falar por que este é o episódio 32 e não o episódio 31. Houve um episódio 31 na semana passada. Jaquelli, você quer contar essa história? Houve um episódio 31. A gente ficou uma hora falando sobre o Standard. No dia do ban, ou no dia do não ban do gato. E quando eu fui editar, a gravação tinha quebrado na metade. E o episódio foi banido junto com o gato, já que tudo que a gente tinha falado ficou totalmente irrelevante. Pois é, porque no episódio a gente falou muito sobre o que aconteceria com o Standard sem o gato ser banido, por que será que o gato não foi banido, e tudo isso se perdeu e agora, bum, o gato está banido. O episódio se perdeu exatamente na quarta-feira, junto com o bando Guato. Foi quando eu fui editar ele. Quer dizer que o episódio foi banido pela Wizard. A Wizard baniu o episódio. Baniu o gato e tudo que ele representa. Muda alguma coisa no metagame do Manafix com o episódio sendo banido? No metagame do Manafix, segue o jogo. Só quem tem que se preocupar com isso é o João, que ia jogar o Pro Tour de gato. Agora tem que arrumar um novo deck. Pois é. A Wizards ou Magic saem danificados com a necessidade de mais bans no Standard. Né? Hoje a gente tem 3 cartas que deveriam ser legais que não são. 4, né? Factor Mage também. Eu acho que sai, mas... É que da última vez que isso aconteceu já tem muito tempo, né? A maioria das pessoas nem jogava Magic quando aconteceu esse tipo de coisa da última vez. É justificável por causa do negócio da rotação. Que a rotação deveria ser mais rápida, os sets que estão saindo. Eles foram desenhados a 2 anos atrás, tipo, o programa da Wizard, o cronograma da Wizard, eles trabalham com 2 anos na frente, né? Então, tipo, os sets que estão saindo agora foram desenhados há 2 anos atrás, quando eles achavam que a rotação ainda era de 6 meses, então eles podiam fazer cartas melhores, porque não ia ficar tanto tempo legal no Standard. Então, tipo, é justificável. Zendikar já rotacionou, né? Só não avisaram as pessoas. Só existe o Gideon. Mal e mal, eles usam os terrenos e mesmo assim... Os terrenos ficaram piores agora por causa do... Por causa das cycling lands. Pois é, tipo, se tivesse rotacionado, ninguém ia estar reclamando muito, tipo, a não ser quem jogasse de Gideon. Total. E o deck de espíritos, ele é it's a thing ainda? O pessoal não falou tanto quando lançou o Spell Queller, que era o novo Fadas. Não tem o Reflector Mage mais, né? Então a vida é dura. Sim. Mas o Reflector Mage, ele não poderia ser desbanido se não tem Collected Company no formato? Ah, poderia, mas por que que iam desbanir uma carta assim sem necessidade? É porque ela tá banida sem necessidade, né? Vamos combinar. Sim, mas é standard, as coisas rotacionam logo, pra quê? Tipo, não vai rodar logo. Você mesmo. Vai desbanir a carta que vai rotacionar daqui 6 meses. Exatamente, tipo, vai desbanir a carta pra pessoas jogarem 2 meses mais com ela, 3 meses mais com ela. Eu acho que quando bane ou desbane alguma coisa porque o problema é muito, muito grande, tipo, como foi o do gato agora, ou porque você tem certeza que daqui pra frente não tem mais problema aquela carta, não vai ter mais problema nunca. Ou o contrário, né? E aí você bane. E, Fadinha, o que mudou no metagame do Standard? com esse gato banido emergencialmente. Tudo, como já era de se esperar. Assim, o Mardu Vehicles, que é o deck que já era um dos mais populares, né? Já era o mais popular, junto com o For Call of Sahelian antes do ban, continua lá. É, ele seria um deck que seria bom, mesmo se não existisse o combo, mas ele era muito, muito, muito bom naquele formato por causa do combo. Então, ele continua existindo, ele vai continuar sendo bom. E essa semana ele teve uma performance absurda por motivo de que quase todo mundo foi pego de surpresa por esse ban e precisava jogar de alguma coisa. E o Mardu era o deck mais pronto que existia. Então teve uma super popularidade do Mardu acima do que devia ser. Por causa disso, teve uma representação muito grande do Mardu. No top 8 e no top 64 inteiro do SCG que teve esse final de semana. Mas, como eu disse, mudou tudo. Agora os outros baralhos. Existem muitos outros baralhos. Existe BG, como existia antes, existe BG Delirium, porque agora você pode ser mais devagar, porque não tem mais o combo para oprimir esses decks mais lentos. Existe o R Control, o G Sky Control. O Marvel que existia antes agora é melhor por causa do porque não tem combo. O R Emerge que ganhou muito com a Monkette por causa do Drake Haven, uma carta muito boa naquele deck especificamente. E por aí vai, mudou praticamente tudo. Nasceu o BW Zombies, né? Além do Star City, eu vi umas partidas do Star City, tinha muito deck diferente, mas eu achei que é muito deck montado na hora e a maioria eu não gostei. E realmente, muito Mardu, porque o torneio foi 4 dias depois do ban, as pessoas tinham que jogar de alguma coisa e acabaram indo no deck que comprovadamente funciona, né? Exatamente, o Mardu era o único deck pronto e não tinha o que fazer. É, eu vi muito o WR Control, achei muito legal. Tinha o R Control. E eu acho que a grande novidade desse novo metagame é o deck de zumbis, né? O que que você acha do deck de zumbi, Fadinha? Ah, o deck de zumbi ele é interessante, porque assim. Ele é um arquetipo novo, né, que saiu agora com a Monkette. Acho que ele não existiria se não fosse o Lorde Zumbi, se não fosse o bicho que quando morre um zumbi dá dano, né? Se não fosse o bicho custa 1, 2, 1. Então, tipo, eu acho que ele tem potencial porque é um agro, mas ao mesmo tempo eu acho que os agros nesse formato eles têm uma barra muito grande para poder superar, que é tipo o Mardu, olha só a curva dele, ele faz uma mana um bicho 3-2, duas manas um bicho 4-4, no turno 3 ele faz uma removal que mata um bicho e dá 3 de dano na cara, no turno 4 ele faz um planinauta que é basicamente 7 de poder na mesa imediatamente. Então, tipo, mesmo os decks agro precisam para poder competir nesse formato, eles precisam ser melhores do que isso. Então é complicado. E ainda assim, e além disso, o formato aparentemente ele ainda não dá para saber direito porque tá cedo, mas aparentemente o BG Delirium vai ser um componente muito importante nesse formato. Porque ele é muito bom contra o Mardu, exatamente porque ele é muito bom contra agros. As cartas dele são sensacionais contra qualquer um que esteja tentando ganhar atacando, tipo, Fatal Push, Grasp, Escanar, etc. Então, é um formato complicado para agros. E o que você espera de equilíbrio do formato com o gato banido? Ele se torna um formato aberto ou o deck de veículos talvez seja o deck a ser batido de longe? Nessas primeiras semanas, sim, o deck de veículos é de longe o deck que tem que ser batido. Mas já dá para ver que não é tão difícil fazer isso. Como eu acabei de dizer, o BG Delirium é muito bom contra o deck de veículos. E estão aparecendo outros decks bem tunados contra o Mardu. Então, eu acho que daqui a algumas semanas a gente vai ver o Mardu diminuindo cada vez mais, mas ele nunca vai sair. Porque é aquele negócio, existe um equilíbrio. Ele nunca vai sair porque os decks, porque quanto menos dele tem, mais os decks que eram bons contra ele precisam se adaptar a serem bons contra os outros decks e, consequentemente, ficam piores contra ele. Então, nunca vai sumir, porque o deck é muito bom. Eu só espero que esse formato, esse banimento gato, não vire uma farra de mid-range de novo. Que daí já começa o BG Delirium, já começa a fazer escanar, começa a grindar valor e tal. E aí começa todo mundo a ficar no mid-range. Ninguém consegue ser agro, ninguém consegue ser muito control. No momento não parece que essa é não parece que isso é o que vai acontecer. Os decks do formato que estão no topo do MTG Gold Fish hoje são o Mardu, o BG, o R Control e o Marvel. E o R Emerge. Então são, tipo, cinco decks muito diferentes uns dos outros. E, tipo, o único que você pode classificar como mid-range é o BG. Previsões para o que os prós vão escolher no Pro Tour? Ou muito cedo ainda? Eu apostaria numa versão de Control ou numa versão de BG Delirium. Porque o BG Delirium é muito bom contra o Mardu. Vai ter muita gente que vai continuar de Mardu, mesmo sendo Pro Tour, mesmo tendo isso tudo, porque já a pessoa tá jogando com deck faz muito tempo, sabe? Pro gosta muito de jogar com os decks que são mais lentos e controles como o BG e o UR, então. Interessante. Quer dizer, você acha que o R é a aposta do metagame controle? Sim, eu acho que o R é o melhor dos controles que tem. Interessante. Tomara que tenha um ambiente diversificado para ser interessante de assistir o Pro Tour. Apesar de que o motivo de por que o R é o melhor é porque ele tem acesso ao Magma Spray, então ele não perde instantaneamente para Scrap Reaper's Crown. Mas conforme vai diminuindo o número de Scrap Reaper's Crown, talvez fique melhor outra coisa. Mas no momento eu acho o R o melhor. O WR control, mas eu continuo achando que o R é melhor sem o branco. Eu não consigo ver exatamente o que que o branco adiciona no deck. Tem gente colocando o Gideon menor, tem gente colocando Fumigate, mas eu não acho que essas cartas sejam necessárias. O cast out é muito bom, né? Mas acho que não vale a pena você colocar uma cor inteira só para ele. O cast out é muito bom, mas tem alguma coisa que o cast out ganhe que o cast out responda que uma counter spell não responda. Tem tanta counter spell no formato agora. É, Cast Out é uma carta cara também, né? Como solução, como carta reativa, tudo bem que você não precisa ficar com ela mofando na mão, mas ainda assim, custo de oportunidade bem alto, né? Sim, não dá pra se apoiar no cash out pra ganhar de Scrap Reaper's Crown, por exemplo. Você não vai ganhar de um Scrap Reaper's Crown com a carta de 4. Sim, várias trocas dessa deixam você cada vez mais para trás. Então a resposta certa é o Magma Spray. E não tem nada que o azul não consiga responder com os counter spells que você precisa de outra cor para poder responder. Bacana. Animado para ver o Pro Tour como não estava antes do ban emergencial. Se a gente puder tocar um pouco nesse assunto, o que que vocês acharam do anúncio da Wizards e dos motivos que eles deram para banir a carta emergencialmente e por que que não foi banida na data marcada para o anúncio oficial? Olha, por que que não foi banida na data oficial, eu não faço a menor ideia. Agora, por que que eles baniram emergencialmente é porque eles perceberam que eles receberam um feedback muito, muito grande da comunidade. Como eles mesmos disseram, que se juntaram com alguns membros da comunidade que eles escutam, né? para ver esse feedback e perceberam que tinham feito besteira, que deveriam ter banido e baniram logo porque voltaram atrás. Eu acho que foi bom ter feito isso, porque se você viu que você fez, que você cometeu um erro, mesmo que corrigir esse erro tenha alguns diminishing returns, é melhor corrigir do que não corrigir. Eu acho que o diminishing returns de não corrigir é maior. Eu achei bom que eles ouviram a comunidade. Na verdade, eles ouvem, né? A gente sabe que eles ouvem quem eles querem. Mas eu não consegui entender por que eles esperaram 2 dias de dados no Magic Online, sabendo que ia acontecer. Estava muito claro o que ia acontecer. E esse 2 dias de dados no Magic Online, eu acho que isso daí é balela. É lorota. Não faz sentido nenhum isso. Nenhuma pessoa em sã consciência iria fazer isso. Tivesse falado assim, ah, eu sei lá, o estagiário não pôs no ar a mudança. Qualquer coisa dessa ia ser mais crível. É mais crível, com certeza. E eu acho engraçado porque, dado que a gente está sendo cínico aqui e desafiando essa explicação da Wizards, por que eles dariam uma explicação tão difícil de engolir? Por que essa historinha, tipo, por exemplo, não dá para pegar feedback da comunidade, digamos, de alguns jogadores de confiança da Wizards. E antes de anunciar os bans oficiais, por exemplo, chegar para o pro Owen, pro LSV, o Mike Sigrist, e falar: olha, a gente está pensando em anunciar no changes pro Standard. O que vocês acham? Qual seria a reação? E evitar todo esse pesadelo de relações públicas, que foi o anúncio de nenhuma mudança, seguido de o anúncio de ban emergencial 2 dias depois? Não daria para evitar? Eu também acho que daria para evitar. Se eles olhassem, tipo, alguns brewers mais conhecidos, o Sam Black e tal, e consultassem eles, eu falasse realmente, tipo, quais cartas que vão sair, tipo, não dá para, não vai dar para segurar esse gato, ele vai continuar sendo o melhor que se dá para fazer no Magic e tal, tipo, não precisam ser as pessoas que trabalham na Wizard que chegassem a essa conclusão. Podia ser qualquer um, tava todo mundo falando isso. Que tava muito difícil você segurar essa dupla Copycat e Mardu. Assim, tipo, ia lançar uma coleção para mudar pouca coisa. Então eu acho que se tivessem consultado alguns jogadores, tipo, antes do ban, não ia precisar banir e depois banir emergencialmente. Né? Já é questionável o impacto que a Monquete vai ter nesse standard com esse ban. Imagina se não tivesse tido o ban. E como produtora, para promover a coleção, você lançar uma coleção que não tem impacto quase nenhum é bizarro, né? Pega mal. No mínimo, né? É. Pois E é. olha que a recepção à Monquete no. Pelo menos no espaço do Limited, no espaço do Flavor, tem sido muito boa, né? E também com a questão dos invocations e tal, tem sido uma recepção bacana. As pessoas estão geralmente animadas com a Monquette. O que eu vi é que realmente está todo mundo bem animado, mas no T2 competitivo não ia fazer a menor diferença, né? Agora talvez faça. Como eu já até tinha falado antes de sair a edição, que as cartas que eu achava que ia fazer maior impacto, que ia ter maior impacto, ia ser o Dragão, o Magma Spray. Eu falei o Dragão, o Magma Spray e o Deus Verde. O Deus Verde já foi testado bastante, já deu para perceber que ele é ruim. Agora o Dragão e o Magma Spray, então tem muita lista de Mardu usando o Dragão. Ele é uma carta que parece ser boa. Eu não sei o quanto bom ele é, mas ele parece ser bom no Mardu. E o Magma Spray já tá mudando um pouco o formato por causa desse negócio que eu falei do control. O control agora consegue jogar porque dá para responder a carta que era o maior problema dele. E a carta, a Liliana tá fazendo tá tendo um impacto no formato também. O BG fica bem melhor com essa Liliana. São mais escanais, que a estratégia do deck sempre foi e sempre será essa, fazer o máximo de escanais possível. Com mais Lilianas do deck, você consegue fazer mais escanais, então sempre vai ser bom. E, Fadinha, já que a gente pegou uma tangente aqui digna das aulas de trigonometria que eu tinha no ensino médio, por que que o Deus verde é ruim? É só evidência empírica isso ou tem uma lógica por trás? É a evidência empírica mesmo. Tipo, a lógica por trás é que ele é lento. Tipo, não existe o deck que ele deveria jogar, que deveria existir para ele, que é o BG da cobra, do Winding Conscriptor. Ele não faz um bicho com 4 de poder com consistência suficiente para fazer com que a carta seja 3 mana, 5, 5, indestrutível, e só isso. Ele tem que trabalhar para poder fazer o Deus atacar. Ele precisa ou castar uma carta extra que serve só para isso, ou usar a mana na habilidade, o que é muito ruim caso o seu oponente responda, né? Você perde o seu turno, etc. E por causa dessas coisas, você não consegue. Ele não consegue ser rápido bastante, ele não consegue atacar vezes o suficiente para poder ganhar dos outros decks do formato. Muito bom. Muito bom dar uma mergulhada aí na teoria. Como a gente tinha falado no episódio que não foi, o episódio 31, o Tampo também foi banido no Legacy, né? Reduzindo aí o número de embaralhadas médias das partidas Legacy em 55% e também reduzindo o tempo médio de cada partida do Legacy, já que a gente tirou Miracles do metagame e para de usar Tampo com Fatland com Counterbalance para fazer o jogo durar infinitamente, mesmo se sabendo quem já ganhou. Já dá para ver alguma mudança? Já dá para especular o que que se tornou o Legacy sem o Tampo? E sem, por consequência disso, o deck de milagres? O Legacy não tinha um deck que realmente dominava. O Miracles era o melhor deck, tal, mas em números ele não era tão predominante assim para ter um impacto imediato, né? O que eu vi muita gente falando é que os decks de Elfos e de Goblins vão ficar muito melhores. E alguns decks de combo também podem ganhar, talvez o Storm deu uma melhorada, porque esse combo do Tampo com Counterbalance simplesmente parava o Storm. Mas aí tem que esperar os torneios e as ligas do MOL para ver na prática o que aconteceu. Na prática não muda muita coisa. Tipo, muda no sentido de que não tem mais o melhor deck lá, então agora outro deck vai tomar o posto de melhor deck. Qual a gente não sabe, mas. Popularidade, assim, tipo, o Miracles ele sempre foi muito bom, ele sempre ganhou muito, mas ele nunca foi extremamente popular, porque jogador de Legacy não liga muito para essas coisas, qual o melhor deck, quais são os outros melhores decks. Porque quanto mais poderoso é o formato, quanto mais poderosos são os decks e mais importa você saber jogar com o seu deck contra outra pessoa jogando com um deck poderoso também. Porque, tipo, não é um deck ruim jogando contra um deck bom. São dois decks bons, logo, quem jogar melhor normalmente vai ganhar. Então, jogador de Legacy, por causa disso, normalmente não se importa com essas coisas. É interessante. Então, basicamente, quem joga Legacy não é um jogador competitivo típico. É isso que você está querendo dizer. Não é você, por Sim, exemplo. Porque você, se fosse jogar um torneio de Legacy um mês atrás, jogaria de Miracles. porque como Apesar de você jogador, concordar que o deck deveria ir embora o quanto antes. sim, Como jogador competitivo, eu tento ganhar todo tipo de vantagem possível que eu que dê para ganhar. Então, tipo, se o deck tiver um win percentage maior, que seja 2% maior do que o outro melhor deck, para mim não importa se eu jogo melhor com ele ou se eu jogo pior com ele. Tipo, eu não analiso esse tipo de coisa. Isso daí é uma coisa que eu ganho, tipo, eu aprendo a jogar com deck depois que eu sei qual que é o melhor deck, entendeu? É, e eu acho que no Legacy, igual que já falaram, tipo, as diferenças são muito poucas. E como normalmente a pessoa só dá para ter um deck e você vai montando os decks bem devagar, você pode ter um pet deck. Eu acho que não é nenhuma questão de ser competitivo ou não. Se você tem um pet deck bom, tipo, tem gente que joga de Sneak and Show ou que joga de Delver, qualquer que seja, e aí adapta. Ah, a pessoa joga de Delver, às vezes joga de Grixis, às vezes joga de Bug. Você vai adaptando de acordo com o metagame e tal, mas você tem uma base que você sempre vai jogar com aquela base, né? Tem muita gente que acredita no playstyle, né? Tipo, eu jogo com deck que satisfaz o meu estilo. Eu, pessoalmente, não sou uma dessas pessoas. Eu acho isso bullshit. É uma crença limitante, né? Eu acho que você toma decisões pensando no longo prazo, né? Porque tem muitas variáveis, né? Se você pensar no longo prazo, você não pode ter um playstyle muito específico, muito limitante, porque você precisa, a longo prazo, se você quiser ganhar mais, você precisa saber jogar com decks diferentes. Então. O preço do Legacy. Pra você entrar, pode ser um limitante nisso também, né? Você meio que adota um estilo e vai montando sua coleção baseada nisso para depois montar outros decks de outros arquétipos, né? Que ver para qual arquétipo será que vai migrar o pessoal que jogava de Miracles, né? Se vai jogar de Four Color Control ou se vai jogar de alguma outra coisa com branco. Com alguma coisa Blade. Depende muito da pessoa, né? Porque se for a pessoa que jogava de Miracles para maximizar sua chance de ganhar, vai migrar para onde o metagame está apontando. Sim, não importa as É. cartas. Agora, É. se for a pessoa que jogava de Miracle porque gosta, porque é o playstyle dela, vai Sim. achar alguma outra coisa parecida. É o que o LSV fala, né? Dizer que o jogador X é o melhor jogador de Miracles do mundo é bobagem, né? O melhor jogador de Miracles do mundo é o melhor jogador de Magic do mundo. Que no limite, se você está se preparando para aproveitar as melhores chances que você tem de ganhar, você vai para o deck que te dá as maiores chances. Agora, se você joga com o mesmo deck sempre, tem aquelas situações onde você está jogando uma loteria, onde o número de combinações é bastante limitado, então às vezes o seu pet deck vai ser o deck melhor posicionado para um torneio X que você participa. E se você joga sempre com o mesmo deck, você nunca perde uma oportunidade dessa. Mas também você perde todas as outras onde havia um outro deck que você poderia ter identificado e aprendido como ele funciona. Exatamente. Então, por enquanto, só especulação e vamos observar o que acontece com o Legacy em breve. Mudando de assunto, semana que vem, ou esse fim de semana, temos três Grand Prix espalhados pelo mundo e os três no formato limitado de Amon Cat. A gente vai ter na América do Norte Richmond, na Europa Bolonha, na Itália. E na Ásia, Pequim na China. Ou Beijing, se você acompanhar a cobertura do Daily MTG. Todos no mesmo formato, Limited Diamond Cat. E a gente vai ter uma prévia dos jogadores profissionais jogando esse formato que vai estar em exibição no Pro Tour. Lembrando que a Amon Cat tem Invocations, e as invocations são legais caso abertas no Grand Prix ou no Pro Tour. Procede? Sim, exatamente. Fadinha. Primeiro pacote, primeiro booster, primeira escolha. Glory Bringer ou Invocation Force of Will? Glory Bringer. No Pro Tour ou no Friday? É, no Friday eu prefiro a Force of Will também, né? No Pro Tour o Glory Bringer. E das invocations, qual seria a mais playable no Limited? Deixa eu ver. Os cinco deuses são bons? Tô olhando aqui. O Worship deve ser bom. Então, Esfinge deve ser muito boa. as Esfinge, nossa, as Esfinge deve ser uma mega bomba. A Esfinge é ridícula. Então, Esfinge, Invocation ou a melhor rara ou mítica de Amonkhet? A P1, melhor rara ou P1 do mítica de Pro Tour. Amonkhet. Pensa no Anjo Branco, pensa no Glory Bringer. É no anjo branco que eu tô pensando. Tem o Demônio Preto também. É porque eu não joguei o suficiente desse formato ainda para saber cores, por isso que eu não tenho. Eu não sei dizer exatamente qual delas eu escolheria, porque eu gosto mais de tal cor ou porque eu acho tal cor melhor. Então eu tenho que pensar só em Power Level. Só em Power Level parece pra mim que a Esfinge é melhor. Ela é melhor e no mercado negro também tem um retorno. Sim. Mas, tipo, é bem possível que seja que branco seja. Bem, seja melhor do que azul, então é melhor ter a carta branca que tá no power level não tão menor do que a outra, entende? Sim. Mas considerando que você ainda não sabe. É, considerando que eu ainda não sei, acho finge deve ser melhor. Sim. Até que não é um preço tão absurdo, né? Eu tô vendo aqui no eBay US$ 50 a Esfinge Invocation. Essas invocations, elas são sensivelmente mais baratas do que as outras Masterpieces. Talvez porque as pessoas acharam feias no quando espoilharam. Ou talvez porque a Monquete está vendendo muito, vendeu muito na pré-venda e tem muito em circulação. Não sei porque a pré-venda já estava com esse preço. Interessante. E então a gente vai dar uma olhada no formato pela primeira vez, que vamos ver de novo na semana seguinte no Pro Tour Amonkhet em Nashville, também nos Estados Unidos. É, e provavelmente o GP Richmond vai ter mais pro players, porque provavelmente já vão estar lá pro Pro Tour, né? E eu tô bem animado para ver esse GP. Eu não sei, ao contrário da maioria das pessoas, eu gosto muito de ver Limited. Engraçado, eu gosto de ver os drafts. Eu gosto muito de ver os picks do jogador. Sim, os picks eu acho fascinante de ver, mas as partidas é difícil você acompanhar, e uma coisa que eu gosto de fazer é meio que tentar prever o que os pro players vão jogar na cobertura. Mas no Limited é bem difícil, né? Porque você não tem o deck deles memorizado como você teria se eles estivessem jogando um arquétipo regular do Constructed. Isso acaba me fazendo me divertir menos assistir as partidas Limited em si. O lado de deck building do Magic é sempre mais tem um apelo sempre um pouco maior do que a partida em si, né? Então, tipo, o draft é sempre mais divertido do que as partidas do limitado. As partidas do construído são divertidas porque você vê as pessoas usando cartas diferentes. Que talvez você use no seu deck, etc. Ou fazendo, mas acho que no construído tem também, porque as pessoas fazem jogadas diferentes, né? Também. Acho que quanto melhor o jogador, tipo, quando eu vejo uma partida sei lá, do Eric Froelich ou do PV, eles fazem infinitas jogadas que eu penso, não é essa jogada que eu faria nessa situação. E é por isso que eles estão na posição que eles estão, né? Porque eles veem coisas que o jogador regular não vê e fazem jogadas não pensando no que parece melhor naquele momento, mas o que vai ser melhor dali até o fim do jogo. E isso me anima muito de ver esses GPs que são antes do Pro Tour. Você vê as pessoas. É tipo uma prévia do Pro Tour, né? Porque assim, eu sinceramente eu já tô ficando de saco cheio do Star City porque ele tá ficando muito Série B. A diferença do Pro Tour e dos GPs principais do Star City tá ficando cada vez maior, eu acho. Em nível. Em gameplay, assim. Já faz uns bons anos que não que o Star City não ele mede o formato, mas ele não define, sabe? Por que essa movimentação? O que será que aconteceu para essa mudança? Sim, antigamente você tinha lá o Red Duke, você tinha o Sam Black, você tinha o Kibler, você tinha muitos pro player que jogavam Star City regularmente. Agora meio que deu uma sumida, não sei explicar por que que esses pro players não estão mais jogando Star City, né? É, também não sei explicar por quê. Eu lembro em, sei lá, 2011, 2012, todo final de semana tinha um Starseed diferente e o formato mudava por causa daquele torneio. Que era sempre Sim. um pouco diferente. Hoje em dia, tipo, lá, teve o Starseed esse final de semana, os decks foram exatamente os mesmos da semana passada e ninguém liga, entendeu? É, inclusive, quando os jogadores estavam. Quando a Star City começou a investir muito no circuito e os jogadores estavam bem desanimados com as alterações no Pro Tour e na estrutura de pagamento da Wizards e nos Pro Player Rewards, tinha muita gente vendo o circuito da Star City como uma concorrência ao Pro Tour, ou no mínimo ao circuito de GPs. E hoje isso aí seria um absurdo você pensar. É, nesses dois espectros, como algo comparável, né? Talvez tenha sido simplesmente uma função da Organized Play da Wizards ter aumentado muito. Tipo, tem muito mais GP hoje em dia. Os GPs dão mais Praticamente, dinheiro. em É, média, tem um então. GP por semana agora, né? É. O foco muda e aí vai ficando cada vez mais para trás. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio, o episódio 32, sim, 32, você ouviu direito. Obrigado aí por nos acompanhar. Jaqueline, como os nossos ouvintes podem entrar em contato com você? Pelo Twitter, arroba, underline, Jaqueline. Pelo Facebook, Thiago Jaqueline. Eu respondo pela página do manafix.net no Facebook também. E no Instagram também. No Instagram do Manafix, que começou a bombar agora, de uns tempos pra cá, começou a ficar bem frequentado. No Instagram da Manafix você encontra pornografia de foils. É totalmente seguro para visualizar no trabalho e para menores de idade também. E você, Fadinha? O que você anda fazendo pela internet e onde as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar na minha página do Facebook, Leonardo de Castro Fadinha. Se quiser entrar em contato comigo, é só mandar uma mensagem lá, eu respondo. Deck que você recomenda para os torneios nesse fim de semana ou para um standard na loja local é? Se você não gosta, se você está muito em dúvida, se você não sabe que se os decks novos são bons ainda, continue jogando com o seu Mardu. Mas se você não aguenta mais jogar com o seu Mardu, jogue de BG para poder ganhar de todos os Mardus dos outros. Sim. Só lembre-se de deixar o seu Enraku em casa, que continua não podendo. Sim. E lembre de colocar bastante side contra o control, porque o quanto o match do BG é bom contra o Mardu, é ruim contra o control. Exatamente. O Gear Hulk não perdoa. Não perdoa. Para quem quiser falar comigo, eu sou o underline Tomás no Twitter e na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Manafix Podcast, numa data significativa para o Manafix. A gente fala mais disso na semana que vem. Obrigado aí, um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima.